Jesus despediu-se de sua mãe. A Virgem Maria conhecia a razão pela qual o Filho de Deus se tinha feito homem nas suas entranhas. Sabia que era para redimir os homens e que, por isso, sofreria um tormento cruel e derramaria o sangue na cruz. Sabia pelo que tinha lido e meditado na Sagrada Escritura, ainda antes do Filho encarnar. Sabia também pela profecia do velho Simeão, quando ela e José apresentaram Jesus no templo e, além disso, soube graças às frequentes conversas que tinha tido com seu filho. Naquelas longas conversas a sós com ela, Jesus explicava a Escritura e mostrava a necessidade de padecer antes de entrar na sua glória. O Senhor avisou várias vezes os discípulos e, com muito mais razão, avisou sua mãe, porque nela com certeza encontraria consolação e descanso. Os discípulos não entendiam o mistério e o Senhor não encontrava neles consolação. Na primeira vez que anunciou, quiseram convencê-lo de que não devia padecer, assim agiu Pedro. Quando voltou a anunciar sua morte, já próxima, os apóstolos viram que o Senhor estava disposto a padecer e não havia mais esperança de o impedirem, ficaram tristes e assustados. Depois, enquanto rezava no Horto das Oliveiras e eles estavam prevenidos e repetidamente avisados, ao vê-lo naquela agonia e que procurava consolar-se com eles, encontrou-os adormecidos pela tristeza. O Senhor não podia encontrar neles descanso, umas vezes tinha de repreender o zelo imprudente, outras animar a debilidade com uma consolação, outras vezes tinha de exortá-los com sua doutrina e fortalecê-los contra a tentação. Se, apesar disso, o Senhor insistia em confiar-lhes a sua dor e buscar alívio onde encontrava tão pouca resposta, como não o faria também com sua mãe? Com Maria podia revelar suas preocupações e tristezas, porque nela encontra a consolação. Contaria as calúnias e as invejas, o ódio e a perseguição que vinha sofrendo, revelaria como tudo terminaria no meio daquela tempestade e tormenta e que no fim morreria afogado entre as ondas. Muitas vezes falaria com sua mãe destas coisas, procurando alívio. Ela entendia profundamente o mistério e aceitava plenamente conformada, sentia com toda a ternura e oferecia a sua dor cheia de fé, porque o seu coração é semelhante e muito unido com o coração do Filho. Sempre que a Virgem Maria pensava na paixão de Jesus, sentia pela experiência, o que Simeão tinha profetizado, e uma espada transpassará a tua alma. Todas as vezes que encontrava seu filho, vinham à mente os tormentos que sofreria em cada um dos seus membros, imaginava a cabeça coroada de espinhos, o rosto esbofeteado, as costas sangrando pelos açoites, os pés e as mãos cravados, o seu peito ferido pela lança. Ao abraçá-lo, abraçava, juntos no seu coração, o seu corpo e aquelas torturas, e dizia, meu bem amado é para mim um saquetel de mirra, que repousa entre meus seios. Despertava na Virgem um grande e cada vez mais ardente amor. Pela luz do Espírito Santo conhecia bem a majestade de Deus, a maldade dos homens e a amargura da dor que padeceria por eles. Conservava todas estas coisas no seu coração e dava-se conta da grandeza do amor de Deus e dos imensos benefícios que fazia a todos os homens. A este conhecimento correspondia na sua humildade, com profundo agradecimento a Deus, com um ardente amor pelos homens a quem Deus havia amado tanto, que entregava o próprio Filho. Ela também, estimulada pela generosidade divina, desejava entregar-se inteiramente à salvação dos pecadores. Nossa Mãe nunca se cansará de interceder por nós, nisto está a nossa esperança, pois para nosso bem, quis que se realizasse a missão para a qual seu Filho veio ao mundo, derramar o seu sangue, preço da nossa redenção. Estava a Virgem Maria prevenida, tinha meditado continuamente na paixão do seu filho, por isso veio a Jerusalém sabendo que naquela noite seu filho seria entregue à morte. Entrou com as outras mulheres que normalmente acompanhavam Jesus, na mesma casa onde seu filho celebraria a Páscoa. Embora em outro compartimento, inteirava-se do que o Senhor fazia, dizia e ordenava. Preparou a ceia como tantas outras vezes tinha feito. Que espécie de trabalho seria duro para ela, se o seu próprio filho lavava os pés dos seus apóstolos? Soube como seu filho dava a comer seu corpo e a beber seu sangue, e que transmitia a eles o poder de repetir este sacramento, para que durasse até o fim dos tempos. Mais do que nenhuma outra pessoa, compreendeu a profundidade deste mistério, avaliou e agradeceu a grandeza deste benefício. O Senhor levantou-se com firme resolução, os apóstolos fizeram o mesmo. Juntos deram graças a Deus e cantaram como de costume no fim da ceia. A isso parece referir-se o Evangelho, depois do canto dos Salmos, saíram. Este hino constava de 7 salmos completos e começava com o Salmo 112, Louvai, ó servos do Senhor, e terminava com o Salmo 118, felizes aqueles cuja vida é pura. Nesta longa noite de ansiedade, cantando, o Senhor deu graças a seu eterno Pai. Verdadeiro exemplo de agradecimento, fidelidade e obediência ao que a lei ordenava, comerás a saciedade, e bendirás o Senhor, teu Deus, pela boa terra que te deu. A Virgem Maria, ao ver o seu filho de pé, retirou-se para esperar a sós o último abraço, a última despedida que tanto esforço custava. Viu aparecer com a tranquilidade de sempre, o rosto estava caloroso pela conversa depois da ceia e pela comoção interior que sentia. Diante dela, com o amor que sentia este filho por esta mãe, disse, Mãe, não venho dizer nada que já não saiba, venho despedir-me para o que já sabe. Consolei-me muitas vezes falando disto com a senhora. Dá graças a Deus, mãe, porque recebeu a felicidade de ter um filho que vai morrer pela justiça de Deus, e fazê-los seus filhos. Anime-se que o fruto é grande, tudo passará depressa, depois voltaremos a nos encontrar, imortal e cheio de glória. Ao fazer isto, cumpro a vontade do Pai. Se a senhora ficar um pouco mais consolada, partirei mais aliviado. Tenho pressa, mãe. Desejo sua bênção e um abraço. As lágrimas corriam pela face da Virgem. O coração se partia de dor pelo esforço constante, por obedecer e amar o que Deus dispunha. Era grande o seu amor, pois pode oferecer o filho que tanto amava, pela glória de Deus e pela salvação dos homens. A Virgem Maria provavelmente respondeu, Meu filho, que seja o Pai do céu quem dê a bênção. Eu sou a escrava do Senhor, que se cumpra em mim a sua vontade. O Senhor comoveu-se e chorou ao ver as lágrimas de sua mãe. Ambos calados, deixando falar somente o coração, se abraçaram e, em silêncio, se separaram. Ela seguiu com o olhar até perdê-lo de vista. E ficou sozinha. A despedida de Jesus e Maria não é narrada nos evangelhos, todavia é bem verossímil o que tenha acontecido. O Senhor caminha para o Horto das Oliveiras. O Senhor se reuniu com os discípulos que o esperavam, e acompanhado por eles, saiu de casa. Era noite. Deixou para trás a ingrata cidade que não tinha reconhecido e subiu em direção ao Monte das Oliveiras, do outro lado da Torrente do Cédron, onde costumava rezar de noite. Enquanto caminhava, olhando a todos, disse, Todos vós vos escandalizareis de mim esta noite, e fugireis, e me deixareis sozinho quando virdes o que me vai acontecer. O Senhor falava sobre o que fazia sofrer o seu coração, mostrava antecipadamente, como verdadeiro Deus, o que havia de acontecer. Para animá-los dizia que morreria por sua própria vontade e voltaria para perdoá-los, pois sabia o que iria acontecer, que não ficaria surpreendido por se escandalizarem e fugirem. Há muito tempo o profeta Zacarias profetizou, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Jesus contava que se tornariam fugitivos, porém duas coisas iriam consolar, eu ressuscitarei ao terceiro dia, e depois de ressuscitado, esperarei por vós na Galileia, e ali me vereis, e ao ver-me, vos enchereis de alegria. O Senhor tinha repreendido duas vezes Pedro pela excessiva impetuosidade. Confiava em si mesmo mais do que devia e alardeava diante de todos que nunca abandonaria o Mestre, mesmo se fosse necessário ser preso e morrer. E agora voltava com a mesma suficiência, armado com uma espada para, se necessário, defender o Senhor. Pedro não tinha considerado que Jesus se referia a todos quando disse, Todos vos escandalizareis de mim. Pensava que ele era uma exceção, não reparou que Jesus sempre dizia a verdade, nem que ele era fraco. Por isso protestou e disse, Ainda que todos se escandalizem de ti, eu, porém, nunca. Pedro dizia o que sentia. A ele diretamente o Senhor profetizou, em verdade te digo, hoje, nesta mesma noite, antes que o galo cante duas vezes, três vezes me terás negado. Pedro não podia acreditar, parecia que o simples fato de não manifestar a sua determinação de segui-lo até o fim já era uma traição. Por isso insistiu, mesmo que seja necessário morrer contigo, jamais te negarei. Os outros apóstolos diziam o mesmo, com semelhante vanglória. Conversando chegaram ao vale profundo e sombrio, chamado Vale do Cédron. Na parte mais profunda passava um riacho seco, por isso era chamado também de Torrente do Cédron. Do outro lado da torrente, à esquerda, no declive do Monte das Oliveiras, ficava o Horto do Getsemane. Por ser um lugar solitário e afastado, o Senhor tinha escolhido muitas vezes para orar. Ao passar pelo vale e pela torrente, os discípulos esforçavam em parecerem corajosos, mas é da supor que estivessem angustiados e com medo. O vale era escuro e a torrente profunda e as árvores frondosas, alongavam-se sombras negras pelos penhascos e concavidades do monte. A solidão e o silêncio eram grandes, a noite estava fechada e era muito tarde. Há muito tempo Judas tinha partido. Tinham falado de traições, de desonra, de torturas e de morte. O efeito que tudo isto pode produzir, no meio daquela escura solidão, no ânimo de uns homens fracos e indefesos era notório. Chegando à entrada do horto, Jesus ordenou que ficassem ali. Encarregou-os de velar e que não adormecessem, porque iria fazer suas orações, e para que não caírem em tentação, que fizessem o mesmo.